faça elevar o luz do chameira, não. O cansei combater e trollar o poder. Sua moderação sempre irá te proteger. Supera o ban e dá bordes para lucrar. Deixa ner fantasia, eu sei que irá realizar. E juntar de onde o anão sonhador, você vai voltar. Santo cá, ou se pelas estrelas. Santo cá, em prova nos eteu. Santo cá, unidos temos. Favela até morrer.